Em reunião de Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, foi feito já a balança da época de incêndios de 2018 e no Conselho de Oliveira do Hospital houve a registar 2 fogachos e 8 falsos alarmes. A área total registada é de 1,12 hectares, ou seja, é uma área muito reduzida, também fruto dos incêndios de 2017, que fizeram com que em 2018 existissem em menor número. Foi também feito o balanço da execução do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, em que há a registar intervenções em 203 hectares de rede secundária de faixas de gestão de combustíveis, tais como os aglomerados populacionais, intervenções em parques e polígonos industriais, na rede viária florestal, por baixo das linhas elétricas em muito alta e média tensão e também à volta dos pontos de água. Foram ainda executados 8,21 hectares de civicultura preventiva, 235,68 quilómetros de beneficiação de caminhos florestais e foram beneficiados os 11 pontos de água existentes no concelho.